Fecheiro 12, página 113, capítulo 9, descoberta. Percorri rapidamente a variante L10 enquanto o sol se punha atrás de mim. Pouco mais avistava que o traçado branco e amarelo do pavimento e, de vez em quando, as grandes placas verdes a sinalizar direções mais para leste. Agora já estava com pressa. Contudo, não tinha bem a noção do que me levava a ter pressa. Presumia que seria para me livrar disto, livrar-me da dor, da tristeza, do sofrimento pelos amores perdidos e sem esperança. Isso equivalia a livrar-me deste corpo? Não me ocorria qualquer outra resposta. Iria colocar as minhas questões ao regenerador, mas aparentemente a decisão estava tomada. Saltarilha. Covarde. Experimentei pensar nestas palavras numa tentativa de me conformar com elas. Se conseguisse arranjar uma maneira, livraria Melanie do jugo da batedora. Isso seria muito difícil. Não, seria impossível. Mas ia tentar. Prometi-lho, mas ela não estava a ouvir-me. Continuava a sonhar, a render-se, pensei, agora que era tarde demais para uma rendição. Poder ajudar. Tentei libertar-me do desfiladeiro vermelho que ela tinha na cabeça, mas eu também estava lá. Por muito que tentasse concentrar-me nos carros a zunir ao meu lado, no brilho dos vai-vens que se encaminhavam para o porto, nas nuvens escassas e ténues a vaguear sobre a minha cabeça, não conseguia distanciar-me por completo dos sonhos dela. Memorizei o rosto de Jared. A partir de um milhar de perspectivas diferentes, observei Jamie a crescer para uma puberdade súbita e rápida, sempre só com pele e osso. Os meus braços ansiavam pelos dois. Não, a sensação era mais viva que uma ansiedade, cortante e violenta. Era insuportável. Tinha de me libertar. Conduzia quase às cegas pela autoestrada estreita de duas vias. O deserto, a ter alguma característica, era mais monótono e inerte que antes, mais liso e descolorido. Chegaria a Tucson muito antes da hora de jantar. Jantar. Ainda não tinha comido nada e o meu estômago emitiu um barulho ao aperceber-me disso. A batedora ia lá estar à minha espera. O estômago agitou-se de seguida. A fome a dar lugar à agonia por uns instantes. Num impulso, o meu pé aliviou a pressão do acelerador. Dei uma vista de olhos ao mapa que levava no banco ao lado. Em breve iria chegar a uma pequena área de descanso num sítio chamado Picacho Peak. Talvez parasse para comer qualquer coisa e assim adiar o encontro com a batedora por mais uns momentos preciosos. Quando pensei nesse nome desconhecido, Picacho Peak, senti Melanie a reagir de uma forma estranha, tensa. Não percebi porquê. Teria estado lá antes? Procurei uma memória, uma vista, um cheiro que lhe correspondessem, mas não encontrei nada. Picacho Peak. Houve de novo um pico de interesse que Melanie reprimiu. O que significavam aquelas palavras para ela? A minha hospedeira recuou para memórias longínquas, evitando-me. Aquilo despertou a minha curiosidade. Acelerei um pouco, esperando que a visão daquele lugar desencadeasse algo. Um cume montanhoso e solitário. Não era compacto, de acordo com os padrões normais, embora se elevasse acima dos montes baixos e escarpados próximos de mim. Começava a esboçar-se no horizonte. Tinha um formato raro e singular. Melanie observava-o a despontar à medida que avançávamos, simulando ser-lhe indiferente. Porque fingia ela não estar a prestar atenção, quando era tão óbvio que o fazia. Quando tentei descobrir a verdade, fiquei desorientada com a força dela. Não encontrei qualquer passagem em volta da antiga parede lisa. Embora achasse que já quase tinha desaparecido, naquele momento parecia-me mais compacta do que era costume. Tentei ignorá-la, evitando pensar no facto de ela se adensar cada vez mais. Em vez disso, fixei o olhar no pico, seguindo os seus contornos contra o céu abrasador e azangue. Havia nele algo familiar, algo que tive a certeza de reconhecer, mesmo sabendo, sem dúvida alguma, que nenhuma das duas lá tivesse estado. Quase como se tentasse distrair a minha atenção, Melanie mergulhou numa recordação intensa de Jared, que me apanhou de surpresa. Tremo no interior do meu casaco, fixando a vista para seguir o reflexo suave do sol que se extingue atrás das árvores grossas e hirsutas. Digo a mim própria que não faz tanto frio como me parece. É apenas o meu corpo que não está habituado a isso. As mãos que pousam de repente nos meus ombros não me assustam, ainda que receie este lugar desconhecido e não tenha ouvido a sua chegada silenciosa. O peso delas é-me sobejamente familiar. É fácil apanhar de surpresa. Mesmo agora há um sorriso na sua voz. Vi-te chegar antes de dares o primeiro passo. Digo-lhe sem me voltar. Tenho olhos na parte de trás da cabeça. Uns dedos, quentes, afagam-me o rosto, desde a testa até ao queixo, despertando-me o fogo ao longo da pele. Pareces uma dríade aqui escondida entre as árvores, murmura-me ao ouvido. Uma delas, tão bela que deve ser uma ilusão. Devíamos plantar mais árvores à volta da cabana. Ele ri-se por entre os dentes e o som faz-me cerrar os olhos e distender os lábios num sorriso. Não é preciso, afirma. Tu terás sempre essa imagem. Diz o último homem da terra à última mulher da terra na véspera de se separarem. O sorriso desvanece-se enquanto falo. Hoje os sorrisos não conseguem durar muito. Jared suspira. A respiração dele é quente na minha face, em contraste com o ar gelado da floresta. O Jamie podia ficar melindrado com o que isso implica. O Jamie é ainda uma criança. Toma conta dele, por favor. Vamos fazer um acordo, propõe Jared. Tu tomas conta de ti. E eu faço tudo o que for preciso. De contrário, nada feito. É apenas uma graça, mas não consigo assimilá-la de ânimo leve. Assim que estivermos separados, deixará de haver garantias. Aconteça o que acontecer, insisti. Não vai acontecer nada, não te preocupes. As palavras quase não fazem sentido. É uma perda de tempo. Mas seja qual for a mensagem, dá gosto ouvir a voz dele. Está bem. Ele faz-me dar meia volta para o encarar de frente. E eu inclino a cabeça sobre o seu peito. Não sei com o que posso comparar o cheiro de Jared. É próprio dele, tão singular como o cheiro do zimbro ou a chuva do deserto. Não vamos perder-nos um do outro, promete ele. Hei de encontrar-te sempre. A sua natureza não lhe permite ficar sério durante mais de um ou dois segundos. Por muito bem que te escondas, sou invencível a jogar às escondidas. Dás-me um avanço de 10? Sem espreitar. É a tua vez de jogar, murmuro, tentando disfarçar o facto de me começar a sentir invadida por lágrimas. Não tenhas receio, vais ficar bem. És forte, és rápida e és esperta. Ele também tenta convencer-se a si próprio. Porque me separo dele. As hipóteses de Sharon ainda ser humana são tão escassas. Contudo, quando vi o rosto dela no noticiário, tive a certeza. Era apenas um raio normal, um entre mil. Conforme acontecia, quando nos sentíamos suficientemente sós e em segurança, ligávamos a televisão, enquanto depenávamos a despensa e o frigorífico, só para ver as previsões do tempo. Não existe nada de fascinante nas reportagens enfadonhas de morte sobre tudo está perfeito, apresentadas como uma grande novidade nos noticiários dos parasitas. Foi o cabelo que me prendeu a atenção. A imagem súbita daquele tom escuro, quase rosa avermelhado, que só conhecia de uma pessoa. Ainda vejo a expressão do seu rosto, enquanto ela espreitava para a câmara pelo canto do olho. Uma expressão que dizia: estou a tentar ser invisível, não me vejam. Caminhava sem a tranquilidade suficiente, esforçando-se demasiado por manter um andar descontraído. Tentava desesperadamente não dar nas vistas. Nenhum ladrão de cadáveres teria essa necessidade. O que faz Sharon a deambular como uma humana numa cidade enorme como Chicago? Haverá outros? Na verdade, tentar encontrá-la não parece merecer discussão. Se há a possibilidade de existirem mais humanos por aí, temos de os localizar. E eu tenho de ir sozinha. Sharon vai fugir de toda a gente, menos de mim. Bom, ela também vai fugir de mim, mas talvez pare o tempo suficiente para me permitir explicar-lhe. Tenho a certeza de que sei onde fica o esconderijo dela. E tu? Pergunto-lhe com a voz enrouquecida. Não sei se tenho condições físicas para suportar esta despedida iminente. Vais ficar em segurança? Não há céus ou infernos que me mantenham longe de ti, Melanie. Ela lança mais uma recordação sobre mim, sem me dar oportunidade para recobrar o fôlego ou para limpar as lágrimas que acabam de cair. Jamie aninha-se sob meu braço. Não cabe como dantes. Tem de se encolher, com os membros longos e desengonçados, a espetar-se em ângulos proeminentes. Os braços dele começam a ficar duros e musculados, mas naquele momento é uma criança a tremer, quase cheia de medo. Jared está a arrumar o quarto. Se ele estivesse aqui, Jamie não mostraria receio. Ele quer ser forte, quer ser como Jared. Tenho medo, murmura. Beijo-lhe o cabelo negro como a noite. Até aqui, entre as árvores pontiagudas e resinosas, ele cheira a areia e a sol. Parece que Jamie faz parte de mim, que a nossa separação irá dilacerar a pele que nos une. Vais ficar muito bem com o Jared. Tenho de mostrar um ar corajoso, quer me sinta ou não assim. Eu sei, tenho medo por ti. Tenho medo que não voltes, como o pai. Estremeço. Quando o pai não regressou, ainda que o corpo dele acabasse por voltar, numa tentativa de conduzir os batedores até nós, tive a maior sensação de horror, medo e sofrimento da minha vida. E se faço com que Jamie passe de novo por isso? Eu vou voltar. Eu volto sempre. Tenho medo, repete ele. Tenho de ser corajosa. Garanto-te que irá correr tudo bem. Eu vou voltar, prometo. Sabes que nunca falto às minhas promessas, Jamie. Nunca o faria a ti. O tremor diminui. Ele acredita em mim. Confia em mim. E ainda outra. Ossos no andar de baixo. Dentro de minutos ou segundos vão dar comigo. Escrevinho as palavras numa tira amarfanhada de papel de jornal. Quase não se conseguem ler, mas ele vai entender se as encontrar. Não fui bastante rápida. Amo-te. Amo o Jamie. Não vão para casa. Não só lhes despedacei o coração, como lhes roubei o refúgio. Imagino o nosso pequeno abrigo no desfiladeiro, agora abandonado, conforme irá ficar para sempre. Ou, se não abandonado, como se fosse um túmulo. Vejo o meu corpo a conduzir os batedores até lá, o meu rosto a sorrir enquanto os apanhamos. Basta, exclamei, contraindo-me para repelir a chicotada de dor. Basta, já transmitiste a tua mensagem. Também não consigo viver sem qualquer um deles. Isso deixa-te feliz? É por isso que não me deixas muitas escolhas, não é? Apenas uma, livrar-me de ti. Queres a batedora dentro de ti? Uf! O pensamento repugnava-me, como se fosse eu quem a tivesse de acolher. Existe outra escolha, disse-me Melanie docemente em pensamento. A sério? Respondi-lhe com profundo sarcasmo. Diz lá qual é. Olha e descobre.